Se a gente não tá junto, linda, tudo bem. Saudade bate e passa até outro alguém. Saudade bate e passa até outro alguém. Chega, sabe? Nega, já faz um tempo que eu não te vejo. Quando eu te vejo, tu tá ligado, eu vou fazer tu. Amarradona no meu papo, se ligou na minha levada. Gostou da pegada, tuas amigas fingem não saber de nada. Mas eu sei que não é culpa sua, não. É neurose minha, baby. Não é culpa sua, é neurose minha. Te vejo nas ruas, eu te encontro em qualquer esquina. Eu te vejo nas ruas, ou te tenho nessa sintonia. Ei, sabe que tá foda pra contar. É que até hoje eu não aprendi a amar. Qualquer sinônimo que for gostar. Ei, sabe, ando até meio envolvido. Meu coração tá meio dividido. Qualquer sinônimo que for preciso. Mas eu não te culpo, pois sei o quanto é difícil entender o que eu penso. Até eu quase nunca me entendo e acabo perdendo aquilo que quero. Mas se tu brotar e a gente se vê, vai querer se tocar, vai querer se ter. Talvez não poder, talvez não poder se ter. Em quantos perfumes eu me confundi procurando você. Em quantos perfumes eu me confundi procurando você. Quantos perfumes eu me confundi procurando você.